Olimpo 07, decolado aos 25, chame controle Salvador 119, decimal 8. Mará 7198, Olimpo 07. Zulu, Índia Bravo, decolado aos 25, siga para o farol de Itapuã. Inicie esfera com curva à esquerda, aguarde instruções. Farol de Itapuã, com curva à esquerda, aguarde instruções, Zulu Índia Bravo. Salvador, 1966. Direto? Após 2000 pés está autorizado, vá direto. Bem, após 2000, então direto. Então 3897, Semicentro Recife, em 12511. Caso negativo, 123, decimal 8. 251238, uma boa noite, né? 3897. Diferente. Chamará Itapuã para transferência, Zulu Índia Bravo. Voo no 966, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus, 079. Autorizado, pouso no 0, voo no 966. Do 7, confirma quantas milhas irá se afastar de Salvador? 125 milhas. A gente confirma seu chamado de regresso? Deus, 0000. Bom, meu Zulu Índia Bravo, manter sua primeira de voo visual, resposta para o Itapuã. Resposta na farol de Itapuã, Zulu Índia Bravo. Resposta na farol da barra, Zulu Índia Bravo. Entendi. Olimpo 07, você possui estimado de regresso? 0000, Zulu. Gente. Voo 1966, solo 29, direito Foxtrot, chame controle solo 121, decimal 9. Victor Voo, na minha quarta segurança. Serviço radar. Terminado, 63 MHz setor Nordeste, Salvador, chame controle na Caju em 120, decimal 3. 203, graças, boa noite. autoriza a Proa de Dona e final da 10, Zulândia Brava? Zulândia Brava aceitou o plano de voo ou notificação de voo? Plano de voo, Zulândia Brava. Gente, então está autorizado voar Proa 050 para interceptar final visual da pista 10. Final visual da 10, Zulândia Brava. Zulândia Brava, visual com campo? Afirmo, totalmente visual, Zulândia Brava. Compete a final visual e chame torre 198, decimal 6. 186, Zulândia Brava. Salvador, Zulândia Brava, final, baixa travada, carro está 10. Papai Romeu, Zulândia Brava, autorizado, toque arremetida, pista 10, vento 150 graus, 079. Limpo 07, controle. Escuta, torcida. Limpo 07, serviço radar terminado, 55 milhas, setor oeste de Salvador. Chame, para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife em 126.85, caso negativo, 125.45. Vem chamar a frente Recife, 126.85, contornando 125.45, o Olimpo 07. Zulu Índia Bravo, Tocoi, remeteu aos 39, curva à esquerda, chame através norte da torre. Curva à esquerda, Zulu Índia Bravo, chamará através norte da torre, Zulu Índia Bravo. Zulu Índia Bravo, autorizado, toque arremetida, pista 10, vento 150 graus, 05 nós. Toque arremetida, Zulu Índia Bravo, autorizado 10. Oceania 6259, autorizada a linha em Mateus 0. Autorizada a linha em Mateus 0, 6259. Sobrado Tocoia remeteu aos 45, curva esquerda, chama através norte da torre. Lunga Bravo, curva esquerda, agora a intenção é todo final na cabeceira 17, Lunga Bravo. Tente Lunga Bravo, chame então o final para 17. Repassará na final da 17, Lunga Bravo, muito grato. Oceania 6259, decolagem autorizada, pista na 0, vento no 40 graus, 089. Decolagem 0, Oceania 6259, decolado 248, controle Salvador 119, 18, 18. Boa noite, 6259. Boa. Controle Salvador, boa noite, Oceania 6259. Oceania 6259, contato com a linha de decolagem, suba via Salvo 1 para nível de voo 360. Autorizado no 7 Lunga Bravo, muito grato. Leda. Janela 6259, autorizado voar na Prande Leda. Leda, 6259. Zulândia Bravo, solo aos 5-1, ao estacionar a frequência livre. Estacionar a frequência livre, muito grato, uma ótima noite, Zulândia Bravo. Igualmente. Tamo, meu Golf, acionamento a critério, chame para a decolagem. Separar, pronto, tamo, meu Golf. Boa noite, Tantra 3, informação Tantra 2, boa noite, oceano identificação, desse a nível de voo 050 via chegada Bomed 1. 050 via Bomed 1, Tantra 390, pode voar Bomed? Tantra 2, 9, via subvitadação curva esquerda para o 060 limitado pelo curso localizador. 390, esquerda 060? 060 limitado pelo localizador. 060 limitado pelo LOC 43290, obrigado. Hotel Romeo Golf, tem só atraso para reportar no setor, siga rumo sul, reporte efetuado já o cruzamento da final da zero. Reporta lá, após o cruzamento, Hotel Romeo Golf. Chama 6259, livre de desvio, reporte quantas milhas na proa 210? Aproximadas 60 milhas, 60 milhas. Gente, copiada. Proa será 215, ok? 215, 6259. Copiado proa 215. Lembra 259 após o desvio, foi na proa de Motiva. Após o desvio, Motiva, 6259. Tráfego 1099, quanto que é a utilização 340 para confins, se a gente tiver informação whisky? Tá, não falei, tá com a Golf. Chame controle Salvador 119.8 até Romeu Golf. Chama controle Golf. Valeu, Papa Romeu, até Romeu Golf. Papa Romeu, até Romeu Golf, mantém sobre a de voo visual número 510. Sobre o sobre litoral, só confirme sua localidade sobre voo, somente a boca do rio? Ah, sim, por enquanto só a boca do rio. Gente, até Romeu Golf. 6259, chame centro Recife, 125 decima 1. Caso negativo, 123 decima 8. 1251, a secundária? 123 decima 8. 238, uma boa noite. André, os 290 desse aparato 2000 pés, nossa polícia está autorizada a interceptar o curso do localizador, reporte interceptando. Para 2012, está por interceptando, 3290. Salvador, boa noite, Azul 2781, ponto de operação. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 150 graus 079. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, Azul 2781. Tem 3290 com teto procedimento 14 na frequência 118 decimal 60. 3760, 3290, obrigado, boa noite. Azul 2781, decolador 04, chame controle Salvador 119 decimal 8. 198, obrigado, Solita. Boa noite, teu retorno. Boa noite. Oi, boa noite, tá 3290, da tela. Boa noite, tá 3290, avistado, pouso autorizado, pista no 0150 grau 079. Livre pouso, pista no 0-3290. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 2781 decolou na Arboruna Lefa. 119, decimal 8. Desculpa, senhor. Controle Salvador, boa noite. Azul 2781 decolou Arboruna Lefa, cruzou 1200. Azul 2781, contato radar na decolagem, saída Arboruna, nível de voo 160 sem restrições. 160, então tá livre daquela restrição de 10 mil, o azul 2781. Tan 3290, solo 08, direita, chame controle solo, 121, decimal 9. 219, Tan 3290. 781, no chame centro Recife, 1260, alterno 28, decimal 8. 1260, 1288, confia. Afirmo. Muito obrigado, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 909, próximo ponto, perto da 90, pronto. O 1099, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 079. Aline, boa, pista 10, boa, 1099. Aterra no Golfo, prossiga. Aterra no Golfo, sobrevoo, retorna a imagem. Seguinte, aporta nacional para pouso, aterra no Golfo. Desculpa, não entendeu. Aporta nacional para pouso, o Papa Romeu, aterra no Golfo. Bem, aporta nacional para pouso, aterra no Golfo. Afirmo. 099 está iniciando, muito obrigado. Change. Ponte espera pronto, Gona 705. Mantenha o ponto de espera, Gona 705. Mantenha. Despachado em Jaé, estacionamento a critério, chame para o táxi. Gona 705, autorizado a linha e mantém o pistão 0. Romeu Hotel Romeu Golf, chama a Torre Salvador em 118, decimal 60. Vai chamar a Torre Hotel Romeu Golf. Corre pra Barra Romeu Hotel Romeu Golf. Tá. Barra Romeu Hotel Romeu Golf, chame final para enrimar o vento de aeródromo 150 graus 08 nós, QNH 1012. Vai chamar lá na final, Hotel Romeu Golf. Gol no 099, decolada aos 23, chame controle Salvador 119, decimal 8. 098, muito obrigado. Controle Salvador, boa noite, Gol 1099. Gol 1099, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, nível de voo 360. Afirmativo, autoriza pro de Elefa. Após 2000 Elefa. Após 2000 Elefa, Gol 1099. Está na final da Endemar. Até o meu Golf, chame solo controlado. Tomará solo controlado, Golf. Gol 705, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 50 graus, 079. Decolagem 0, gol 705.